5514. Felipe 5514, bom dia, eu tenho aqui já aprovado o nível de voo 190 Aracaju, copia? Copio. O Felipe 5514 autorizado para Aracaju, nível de voo 190. Decola da cabeceira 17, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5102 e controle em 119.35. Contexto. É autorizado 190 para Aracaju, pista 17, com curva à esquerda, Puca Aracaju, Jama Aracaju. É, transponder 5102, 1935, controle. Chamarei quando pronto para o posto de estacionamento. Correto, chamo pronto para o posto de estacionamento. É, grato. Azul 4069, Salto Fantástico. 101 a bordo, auxiliar na Ribeirão Preto, autonomia 3:30. 3:30. 101 e Ribeirão Preto, está livre o táxi contornando o pátio 1 na Taxway Lima. É, chame na Taxway Lima, ok? Contorna o pátio 1, chame na Taxway Lima novamente, o azul 4-0-9. Cliente livre contornar o pátio, repassar para o ingresso na Lima, 4-0-9. November Alfa decolado aos 4 anos, mantém escuta e reposta para o cruzamento. Cortarando fluidamente o November Alfa. Cruzeiro 69, após controlar o pátio, vai ingressar na Lima, Mike, na Taxi Quebec, chamará a torre 118-612 para ingresso na 17. Confirmando o ingresso na pista 17, via Quebec. Direto para o corredor forte. Eu vou verificar aqui com eles a possibilidade de o senhor ingressar pela cabeceira 35, taxiar sobre a pista. Okay? Torre, Salvador, Azul 4069, bom dia, para ingresso na Taxway Lima. Para ingresso na pista 35, reporte alinhado na 17, pronto para decolagem. Sente. Livre ingresso na cabeceira 35 via Lima, backtrack no portal de ordem 17, azul 4069. Alfa, autorizado o cruzamento, chame o controle 119-135. 119-135, portal regresso. mantém regras de voo visuais, meu pés, na escuta para o regresso, Índia, November Alpha. A escuta da o regresso, Índia, November Alpha. Prontas, azul 4 0 menor. Azul 4 0 menor, autorizado decolada 197. Vento calma, Justino 02, azul 4 0 menor. Livre decolagem 197, azul 4 0 menor. Azul 409 decolou aos 48, chama o controle 19435 e meu voo. 19435, obrigado, bom dia. Controle Salvador, azul 4069, bom dia. Passa 1.600, saída da EL. 4069, contato, submantém nível 380. E para evitar tráfego junto ao centro, suba direto no rumo de bridge. Na pro de bridge, azul 4069, ascensão 380. Afirmo. 0069, chama Recife agora na frequência 1251, alterna 33 decimal 25, azul 4069. 4069, contato Recife 251, alterna 3325. Obrigado, bom dia. Bom dia. Prossegue, senhor, na escuta. Na escuta? É o solo. 3554, como recebe? Oi? Como recebe o que, senhor? Como recebe o solo? Tipo, recebendo, tá com uma boa clareza, uma boa intensidade, mas apenas assim, como se estivesse falando uma voz como se fosse de fundo, entendeu, senhor? Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador 3554, parte 3, posição 04 para o pushback, acionamento. Grip 5514, está autorizado o posicionamento na posição 4 do parte 3, chama para o táxi, o altímetro 1012. Autorizado o pushback, acionamento, vai chamar para o táxi, 1012, é o ajuste. Essa transmissão nessa frequência está saindo com forte apito, senhor. Cheque, por gentileza, confirme agora o trip 5514. Agora melhorou, tranquilo. Ok, ciente. Taxa 355 no 468 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Salvador. 3 e 30, 68 e Salvador. Autorizado táxi, cruzando pátio 1, Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 186 para ingresso na 17. 355-4, bom voo e bom dia. Só confirmar, senhor, a pista está interditada, a pista 10, senhor? Afirmativo, até as 11 local, 14 Zulu, a pista 10 interditada. Então vai na 17, ok? Obrigado. Pátio, segue táxi, pátio 3, pátio principal. Ingressa na Mike, chama 2-118-6 antes da Quebec, o trip 5-5-4. Obrigado, bom dia, bom trabalho, senhor. Ok, bom dia. O QNH 1012, ok? Temperatura 26, trip 5-5-4. 10-12, muito obrigado. É um cidadão, atenção na campanha.